Quando não consegue digerir essa droga que precisa ser resolvida, a droga que precisa acabar, a droga que você quer fingir que não existe, é quando um líder como eu vem e começa a fazer o trabalho. Então, se você vai aceitar ou não, sou o seu mal necessário. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Da guerra sobrevivente eu tô aqui. PNI desde 2000 sem se iludir. Sem querer provar da maçã, veja aí. Só crocodilagem eu tive que seguir. O pivete do catete, ele vem que vem. Vitórias são temporárias, derrotas também. E deixa eles pensarem que nem posso identificar quem é quem. Se eles são monstros e eu também. Nenhum inimigo é inofensivo. Não superestime a estupidez de um inimigo. Trate um amigo como um amigo. Confie nele como um amigo. Nada vale mais do que o dinheiro vivo. Se ache nisso ou se perca nisso. Se não achou o truque, é melhor deixar disso. Se o papo aqui se encaixar nos seus padrões, sinto lhe informar, vai pagar por suas ações. Não preciso dormir, beats pra mim são sangue, estilo Drácula. Deixe que esse beat sangre. Tu tá tão na lama que essa porra já parece mangue. Não tente me queimar porque eu já sou fogo constante. Tão flamejante, fecha a porta do inferno de Dante. Como um exército, eu vou marchando avante. Eu continuo sujo, incógnito, pensante. Eu sou uma pedra, prepare-se para avalanche. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Quando falo de disputa, todos querem mandar, Benny não manda, executa. Difícil sustentar, sangra a carne na luta. O soldado aqui tá full e tem muita coisa junto. Eu tô no alto do monte, N é minha visão. Não passa perto do preto se tiver superstição. Dispenso com seu suspense, disposição, posição. O caminho é obscuro e não prometo um clarão. Mas meus olhos veem segregação, meus olhos veem sua ingratidão. Junte os bons com cínicos, então já era os bons. Não se iluda com ilusão, muita contradição, blá, tá lá sua moral no chão. Vocês não acordem a cidade do medo. Negros aqui continuam morrendo no gueto. Nego se acha enquanto acham que eu me perco. Eu tô ligado no apartheid, pro seu apartheid eu mostro o dedo. Sem julgamentos, jogos são sangrentos, quebrando regras e sofrendo há tempos. Meus olhos negros se mantêm atento. A vida é dura e o cotidiano é violento. E pra sobreviver no esquecimento é foda. Tudo isso gera revolta, olha a sua volta, a chance é uma arma e é aí que o jogo vira. Ela tá no alcance, então não a perca na mira. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nascimento, os dias de um rei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Os dias de um rei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar, essa é minha lei. Sei onde quero chegar e eu vou além. Nada pode me parar. Os dias de um rei. Os dias de um rei. Nascimento.